Mike Zulu Delta. Sim, Mike. Mike Zulu Delta. Zulu Delta, prossiga. Ok, senhor, estamos na no gate 8, autorização de reboque para a remota número 12 do pátio 1. Autorizado, autorizado. 8, terremoto 1 ou 2 do pátio principal, autorizado. Reporto termo na minha escuta permanente. Ok, uma manada no time. 224, chame Recife, 33, correção. 2545, até 2085. 2545-2085-6224, boa. Cheque 509, cheque tem autorizado pouso. O vento 100 graus, 8 nós, pista 10. Vai ser travado, autorizado pouso na pista 10, 509. Centralização 152, identificação, cheira da mata, deixa para nível 050. Vou para o 509, solo aos 15, direito 29, solo. A direito 29, é 509. Solo, Salvador, é 509, com 2 de rama, 509, bem-vindo, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, é 509. Low no 805, sem identificação, chega da mar e desce para nível 050. Salvador, boa noite. 3600, sem identificação, chega da mar e desce para nível 060. Da 3152, desce para 2000 pés, ajuste na 014, autorizado ILS, reposta estabilizado. 2000 pés, 014, autorizado ILS, reposta alta. 3152. O 805 está na velocidade. Sim. Na 3600, reduza para 2509. Voo no 805, desce para 2000 pés, ajuste na 014, gera tuna. Chanel 6212, fazendo identificação Mari 050. Ficou Mari 050, Chanel 6212. 3600, desce para 3000 pés, ajuste na 014. 3000 com 3000 pés, autorizado DLS 10, TAS 3, 10. Santa Região 52, chame Torres 895. 895, TAS 3, 10. Torre Salvador, boa noite, o TAS 3152, passando o Índia Serra, faz trabalho. Gente, livre pouso, 1-0-0 graus, 8 a mais, 3152. Livre pouso, 1-0, TAS 3152. Serena 6258, acende a identificação, chega na Mar e desce para nível 050. Chegando, Mar 050, está bravo. Autoriza a voz, tá? Serena 6258, mantém a chegada número 4 inicialmente na aproximação. Um 52, solo aos 28, direito, 29, solo. Boa, 794, acelera a identificação, chega da mar e desça para nível 060. Mare para 060, bom, na 7-4. Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Alfa Juliette, meia dúzia, portão. Já pergunto, senhor, boa noite. 2600, desço para 2000 pés, ajuste a 0114, reduza para 2109, reporte estabilizado. Reduzindo para 2100, 2000, reportamento estabilizado, Gol no 805, chame Torres 1895. 1805. Boa noite, 1805 tá 2 milhas no dia Serra, tá só abaixar pra cima. 7805, cheque o trem autorizado para pista 10, vento 1-0-0 graus, 5 anéis. Depois na 10, bom, 805 já vai ser travado. Atingiu 050, chamei 62, 1 ou 2? Chamei 62, 1 ou 2? Desce para 2000, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1014, vai reportar estabilizado, 62, 1 ou 2, chamei. O chamei 6258, desce para 2000 pés, quem negar no 0 no 4? 2000 pés, no 0 no 4, 6258. Gol no 7 no 4, desce para nível 050. Tá 3600, Torres 1895. 1895, Salvador, boa noite, Tan 3600, estabilizado no X-Ray. Gente, continue a aproximação. 5, chove aos 3, 5, direita, 1, 2, 9, chove. Boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Tá, ok, já livre, autorizado pouso, vento 100 graus, 8 nós, 3600. Livre pouso, TAN 3600. 643, acione identificação, chegada bom, desça para 4000, ajuste no 014. TAN 6258, reduza para 2009. Reduzindo, 209, estabilizado no localizador visual com a pista, Xanar 6212. O Xanar 6212, combate aproximação, torre 1895. 1895 com a torre 6212, obrigado, uma boa noite. Obrigado, bom pouso. Obrigado. O Xanar 6258, autorizado ILS, reporte estabilizado. 6258, autorizado ILS, reporte estabilizado.